Moleque ruim, DJ do Zabre. E aí, DJ, tem fã. Novinha até gostosa, tu senta aqui sorrindo. Senta na piroca até deixar o meu pau fino. Mexendo comigo? Se ela curte bandido, eu tô doido pra tacar no pinto. Se ela curte bandido, taca no pinto. Se ela curte bandido, eu tô doido pra tacar no pinto. Se ela curte bandido, taca no pinto. Se ela curte bandido, eu tô doido pra tacar no pinto. Olé, senta no cabeção. Senta no cabeção. DJ do Zabre. E aí, DJ, tem fã.